bem-vindos a Ultra Combo Podcast. Hoje nós vamos fazer um disclaimer, vamos ter aquele papo íntimo, aquela conversa, puxa a cadeira, deixa eu te contar uma história. Ó, primeiramente, acho que a gente tem que pedir pros ouvintes sentarem. É, senta primeiro, pega uma água com açúcar. Para que você tá fazendo, senta. Por favor, puxa uma cadeira, senta aí. Toma um copo d'água. Toma um copo d'água para todos os 365.972 ouvintes. Ou algo sua mais. Sua mãe tá baixando bastante, cara. A gente queria ter uma conversa aqui com relação ao nosso desaparecimento. Nós fomos sequestrados, Floyd? O que foi que aconteceu? Por que a gente não está tão presente mais no nosso feed? Antes fosse, a gente tivesse sido sequestrada, né, pô? Quem sabe a gente não tinha uma grana aí, porque com certeza o sequestrador ia pagar pra devolver a gente pras nossas famílias. Mas, infelizmente, né, a partir do meio do ano, todos nós, casters do Ultra Combo, começamos a ficar meio atarefados, conseguimos não dedicar tanto tempo pro podcast, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas estava realmente muito difícil. Infelizmente a gente não vive disso, ninguém aqui nasceu herdeiro, né? A não ser o Danz, que é imperador do Pernambuco, mas... Opa! Olha lá como fala com o imperador, hein? Mas o resto aqui é proletariado, né? Então, e a gente infelizmente não tá conseguindo dedicar tanto tempo, o tempo que o podcast merece, para manter a qualidade, manter os episódios. Eu, por exemplo, sou um cara que tenho vários hobbies e isso toma muito meu tempo. Eu tenho que cuidar das minhas orquídeas, por exemplo. É um hobby que eu tenho. Então, isso me consome muito tempo. Então... Fora o canal de culinária que ele quer fazer agora no meu, pro YouTube. Meu canal de culinária vegano, exatamente, que... O Camargo... Vegana sem lactose. Não sem se lactose, é claro. Camarguinho também tá com uns projetos aí. Camargo foi contratado pela Beauty Hair pra fazer aquelas propagandas de shampoo e tudo mais. Shampoo específico pra bigodes pra e tal. Bigode, todo... Gente, linha masculina aí contratando modelo, tinha que aproveitar, né, gente? Vai fazer o quê? Ninguém ocupa por ser tão belo, Camargo. Ó, quem poderia. Aí agora, depois de contar toda essa história triste, é o momento em que a gente fala que a gente tem um Patreon e que vocês precisam ajudar a gente, senão o projeto vai acabar. A gente tá fazendo jornada dupla pra poder gravar, galera. Dá uma olhada pra nós aí. Vai ter Patreon e Padrim pra pagar duas vezes. Pra manter o episódio semestral, só acima de $1,000. Só trabalhando com né? Dólares. É. Só que não nessa porra! Não vai acabar porra nenhuma! Vou ter que continuar trabalhando. Ninguém tá precisando de dinheiro aqui nessa porra, não. Todo mundo tem muito dinheiro. Opa, falo com você. Meu império tá embaixo. Que dinheiro, pô. Bom, o importante é que o podcast não vai acabar. A gente tava sentindo muita falta de gravar essa porcaria. Só que a gente tá com dificuldade, a gente tem os nossos problemas. Por incrível que pareça, a gente faz outras coisas, senão jogar videogame. Vocês fazem? Eu faço. Eu tá difícil jogar videogame hoje em dia. Tá difícil, a gente faz tanta coisa que o que a gente não tá fazendo é jogar videogame. Não, eu descobri, cara, esses dias aqui em casa que eu tenho um filho, cara. Então eu tenho que alimentar. Você achou ele, né? Falou, nossa, mulher, você sabia que nosso filho tá aqui, ó, no canto, atrás da porta? Você sabia que tem um garoto estranho que eu não sei quem é, que mora aqui com a gente? Aquela criança que faz co-op comigo é meu filho, né? Achei que ele só vinha aqui jogar. E que eu tenho responsabilidades legais sobre ele, então... Aí ela falou, finalmente acabou essa merda de podcast e lembrou que tem filho, né? E esposa, né? Eu tô casado, cara. Então, só pra deixar bem claro, o projeto tá bem firme e forte. O que a gente tem realmente é um problema com o tempo. O que mais consome tempo no Ultracom Podcast é a edição de longe. Quem já se aventurou com isso sabe muito bem que edição de podcast, edição de vídeo é complicada, edição de áudio é super complicada, e isso é o que realmente consome muito tempo. O fato de sentar e gravar é muito divertido, a gente gosta bastante. Eu, pelo menos, gosto. Vocês gostam? Fazer o quê? Não, gravar, a gente finge, nossa, né? A gente melhor finge parte bem. Do meu dia, mas a gente grava, né? Mas é, realmente é edição. Então a gente tem uma proposta que é, tipo, tentar alguma coisa um pouco diferente, algo que valorize mais o papo e menos essa superprodução de edição e tal. Ó, a gente achando que fazia superprodução de edição, né? É, nossa, nossas edições eram super... Vamos super valorizar, assim, né? Exatamente. O Tracombo Podcast, super produção de edição. Mas sério. Editar mal pro programa dá trabalho, cara. Então, e aí o que a gente tá sugerindo, que a gente tá conversando, é dar uma limpada na nossa edição, deixar ela um pouco mais simples, talvez evitar usar até muitas trilhas de copyright dos jogos, mesmo que a gente esteja falando deles. É deixar uma edição um pouco mais simplificada, não quer dizer que a gente vai relaxar com edição, vai ficar uma porcaria. A gente tenta manter o nosso padrão, mas a gente pegar umas coisas onde a gente geralmente trava e tentar reduzir isso para que a gente consiga ter mais conteúdo. Que, tipo, episódio gravado a gente tem, a gente só não consegue parar para editar porque editar e publicar, o nosso nível de frescura é muito alto, né? Então, basicamente, é isso. A gente vai tentar alguma coisa, de repente, um pouco mais minimalista. A gente vai experimentar. A gente sempre experimentou desde o começo. A gente vai continuar E nessa parte de experimentação, é muito importante o feedback da galera. Tipo, tá bom, tá ruim, tá uma porcaria, já era ruim, ficou pior. A gente precisa de vocês, né? Vocês quatro que estão vindo aí. Mãe do Mr. Luca. Pra ver onde sabe... a gente tá acertando, né? A gente precisa experimentar também até com conteúdo, formato. É, a gente... Vocês vão ouvir aí no, em algum momento, se não já ouviram. No feed vai ter um novo episódio com outro formato que a gente tá testando. E vai ser isso. A partir de agora, o Tracombo vai entrar numa fase beta nova, onde a gente vai testar vários formatos e coisas que vão facilitar pra gente, né? Pra editar, pra produzir o conteúdo que vocês gostam. Vocês aí, os quatro, a mãe do Mr. Luca, a mãe do Pod, minha mãe. Beijo, mãe. E o canal do YouTube tá bombando, hein, gente? Esse a gente conseguiu. A definição de bombando, né? Bombando, a gente não tá entrando em banheiras. Né? A gente não tá entrando em banheiras com alimentos variados todos os dias, mas a gente tá tentando. Não, a gente fala, todo mundo entra lá, dá o seu joinha, se inscreve no canal, marca o sininho, não, mas, essas coisas. Não, mas até no YouTube mesmo a gente vai tentar variar alguma coisa, sei lá, fazer vídeos menores ou com conteúdo um pouco diferenciado. Tentar dar uma variada e precisa do feedback também, né? Porque o pessoal vai, assiste, comenta um legal, mas e aí? Não quer um jogo diferente? Não quer ver uma live? Dá um comentário. Também é Porra, legal Camargo, receber. Eu comentei legal no seu vídeo, você tá desmerecendo meu comentário, então... Na verdade, opa, foi uma indireta aí. Isso foi uma diretaça, né? A direta pegou. Bom, então basicamente é isso. A nossa disclaimer é basicamente esse. A gente tá vivo, a gente não morreu, a gente não desistiu do podcast. E no final das contas a gente percebe que... A gente percebe que o mais importante é o papo, é esse papo gostoso sobre games, é trocar uma ideia. A gente não quer parar de fazer isso, então a gente vai fazer, vai tentar fazer de um jeito diferente pra poder continuar firme e forte aí. E pra começar, a gente já vai começar com um programa novo aí pra já começar estourando. Beleza? Então bora pro episódio? Então. Bora! Falou, então sejam bem-vindos ao Tracombo Podcast, porra! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha